The Grandmaster Ice. My DJ. The Grandmaster Ice. My DJ. Grandmaster Ice. Somos os sócios e cumprimos nossa parte. O povo grita o nome dele e o meu nome também. Sou seguidores de alguém e esse alguém sou eu. Sou ele de Naldinho. O povo amassa é fiel e não me deixará sozinho. My DJ. Grandmaster Ice. Grandmaster, Grandmaster, Grandmaster. My DJ. Grandmaster Ice. DJ. Grandmaster Ice. DJ. Grandmaster Ice. My DJ. Grandmaster Ice. The Grandmaster Ice. My DJ. The Grandmaster Ice. My DJ. The Grandmaster Ice. My DJ. The Grandmaster Ice. DJ. The Grandmaster Ice. DJ. The Grandmaster Ice. DJ. The Grandmaster Ice. DJ. The Grandmaster Ice. My DJ. Grandmaster Ice. Somos os fortes e cumprimos nossa parte. O povo grita o nome dele e o meu nome também. São seguidores de alguém e esse alguém sou eu. Sou N de Naldinho. O povo amassa é fiel e não me deixará sozinho. My DJ. Grandmaster Ice. Grandmaster, Grandmaster, Grandmaster. My DJ. Grandmaster Ice. Grandmaster, Grandmaster, Grandmaster. My DJ. DJ. My DJ. DJ. My DJ. DJ. My DJ. DJ. The Grandmaster Ice. Grandmaster. The Grandmaster Ice. Grandmaster. The Grandmaster Ice. Grandmaster. The Grandmaster Ice. The Grandmaster Ice. The Grandmaster Ice. The Grandmaster Ice. The Grandmaster Ice. My DJ Grandmaster Ice. Somos os sortes e cumprimos nossa parte. O povo grita o nome dele e o meu nome também. São seguidores de alguém e esse alguém sou eu. Sou N de Naldinho. O povo amassa é fiel e não me deixará sozinho. My DJ. Grandmaster Ice. Grandmaster, Grandmaster, Grandmaster. My DJ. Grandmaster Ice. Grandmaster, Grandmaster, Grandmaster. My DJ. DJ. My DJ. DJ. My DJ. DJ. My DJ. DJ. The Grandmaster Ice. DJ. The Grandmaster Ice. Grandmaster. The Grandmaster Ice. DJ. The Grandmaster Ice. Grandmaster. The Grandmaster Ice. DJ. The Grandmaster Ice. Grandmaster. Grandmaster. DJ. My DJ. Grandmaster Ice. Somos os sortes e cobrimos nossa parte. O povo grita o seu nome e o meu nome também. Sou seguidores de alguém e esse alguém sou eu. Sou N de Naldinho. O povo amassa é fiel e não me deixará sozinho. My DJ. Grandmaster Ice. Grandmaster, Grandmaster, Grandmaster. My DJ. Grandmaster Ice. Grandmaster, Grandmaster, Grandmaster. My DJ. DJ. My DJ. DJ. My DJ. DJ. My DJ. DJ. Grandmaster. DJ. Grandmaster. DJ. Grandmaster. DJ. Grandmaster. DJ. The Grandmaster Ice.